O AzilaCast de hoje é dedicado a Lucas Amura e Rodrigo Gerduli. Vão em paz e que a força esteja com vocês. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na segunda parte do AzilaCast. Aqui é Joel Suki e um dia usa a habilidade do tapa do Didi e do Golias. Essa é foda, mas no meu tempo isso era popular, mano. Não era bullying nem nada não, mano. Essa mão usada aí. É, mano, todo mundo fazia. Eu lembro que a galera fazia muito com Torfilho, né, mas... E eu sou Neto Maru e eu nunca estudei com um anão. Bem, é verdade, né, mano? Eu também nunca estudei com um anão não, né? Sacanagem, mano. Será que... cara, não teve esse prazer, né? Será que tem algum ouvinte que estudou com algum anão, hein? Deve ter, pô. Se você estudou com anão, né, coloque aí nos comentários, né? Inclusive, normalmente os anões são os mais CDFs da turma, né? Tu sabe. É? É, pô, os anão ali dominam. E no episódio de hoje, a gente tá fazendo a continuação do episódio de TV, né, cara? A primeira parte saiu na semana passada, né? Aí a gente tá ainda falando, continuando nosso papo sobre TV, e a gente vai falar sobre a outra parte da história da televisão, né, cara? Outros programas e tal. Segundo bloco, mais mistérios e mais revelações, né? Sobre esses seriados que povoaram aí a década de 90. Exatamente. E não vai ter e-mails nesse cast. Vamos pular direto pro episódio, né, cara? Dá aquela cortada estilo Didi, né? É, o pão, pão, pão, pão, pão, pão, né? Agora, outro programa ali que era nos moldes do mundo de Bikman era o programa do professor, mano. O professor ali também achava massa, mano. O nome do programa é O Professor, né? Tem que aparecer isso aí. Não é o programa do professor, não. É O Professor. É, né? Que era o programa que tinha o japonês ali. O programa é esse, mano. Programa do japonês, porra. Não lembra, não? Japonês. Que ele era o professor de... É, mas aqueles caras do olho puxado, mano, tal. Professor Girafales. Que ele era um professor de física, mas sempre chegava um menino na casa dele ali, ei, professor. Eu me lembro do episódio, mano, que o menino chegava assim. Que é o contrário, né? O professor que chega na casa do menino. O professor tá jogando Prince of Persia, mano. O professor era entendido, né? Das paradas, né? É. O programa começou bem. Hein? Ele jogando Prince of Persia lá. Aí chegava o menino, ei, professor! Aí só ele. Professor, puta, velho. Aí entra aí, mano. É o jeito, né, cara? Aí o menino vem trazendo um Master System 3, mano, na mão. Já bem isso aí, mano. Trouxe aí pra gente jogar uma partida. Ah, mano, quebrou, eu queria que tu consertasse. Certeza, porque o episódio era assim, mano. É? Tem certeza que ficou apagado. Tô imaginando a vida desse cara, cara, devia ser um inferno. Os alunos vinham pra ele pra perguntar qualquer merda e ainda se quebrava alguma coisa, mandava ele consertar, cara. Pessoal, mano, o cara domingo de tarde jogando videogame, aí chega pro Vete, ei, mas minha mãe mandou tu consertar o liquidificador lá de casa. Você olhava pra ele, ele ria e escorreu uma lágrima do olho dele, né, cara? É, mas isso aí é um negócio sério, viu? Porque se for refletir, mas esse programa aí tem por baixo uns 20 anos, mano. E naquela época o professor já sofria, viu, doido, mano? É mesmo, viu? O cara não tem nem o... como é que diz? A base do celular, mano, pra se refugiar, mano. Base do celular, é pra... Eu lembro que esse bicho, um dos alunos dele ali era o Pedro ali do Castelo Rá-Tim-Bum. Acho que a menina do Castelo Rá-Tim-Bum também participava. A Biba, é, participava. A Biba? Quem é Biba, mano? Eu quero imaginar logo um homossexualzão grandão, né? Sabe quem é Biba, mano? Castelo Rá-Tim-Bum, vai. Então... Sim, mas quem é Biba no Castelo Rá-Tim-Bum, mano? Meus ovos, mano. A moreninha ali. A moreninha era a Biba? É. Meu chapa, mas só existe uma mulher do Castelo Rá-Tim-Bum, mano. Só uma. E uma cobra. Ah, é? Não, mas não lembro não o nome daquela pivetinha morena. É Biba o nome dela. Oxi. Eu nunca soube, ó. Eu tinha o Caio Blá também, né? O Caio Blá participava ali do programa também. Caio, é mesmo? O Caio Blá é o anjo que caiu no céu, né, cara? Quem não sabe? mas esse tipo de referência é bom que o cara vai em cima, mano. O cara vai em cima, gente. Mas eu me lembro desse programa, mano, que foi o programa que ele ensina esse negócio de circuito elétrico. ele dá um exemplo lá com pilha, mano. Ele liga um fio numa pilha e liga o outro fio do outro lado, aí faz a lâmpada acender ali. Eu me lembro que eu até fiz em casa, mano, que esse bicho aí... Deu certo? Deu. A luz acendeu, ó, ih, mano! Eu me lembro que esse bicho sabia gerar energia elétrica a partir de batatas ali. Sempre achei isso uma parada curiosíssima. Mas tu nunca fez isso, né? Não, porque eu não era lá, essas coisas. É, mano, falta energia e a gente vê. Eu fiz essa experiência, mano. Ó, ih, mano, professorzão aí se garantindo, mano. Qual foi a experiência que tu fez, mano? A da pilha, mano, pra acender a lâmpada ali. Era massa. Mas essa eu já tinha criado. Fiz essa com um motorzinho também daqui de casa, né? E achei massa. Motor da bomba, d'água? Aqueles motorzinhos que vinha nos carros. Tipo aqueles helicópterozinhos, né? É. Rodando. Ah, eu também fiz essa aí, eu também fiz. Eu me lembro que tem também um episódio, mano, que ele mostra um relógio, um relógiozão que na época era tecnologia zona fodida ali. Cássio, né? Um relógio que tinha uma calculadora no relógio. Aí, meu relógio aqui. Aí dava pra fazer o bicho na mão, né? É, velho. Um papel era pra fazer. Mas o programa do professor era massa, que era estilo mesmo mundo de Bikman, só que ele era mais comportado, né, o professor ali. O programa do professor, mano, pra mim é a cara do sábado à tarde, ó, mano. Eu achava massa, mano, tu é doido. O cara tomava banho, almoçava, aí ficava assistindo o professor só pra matar o tempo mesmo, porque a programação de sábado da Globo era uma merda, mano. Era, cara. Não, porque naquele tempo, mano, o cara era novo, o cara não entendia porra nenhuma no Barrados no Baile. Aí o cara botava agora, porra, mano, Barrados no Baile, mano. O cara não entendia nada aí, não, mas assistiu o professor aqui, via pelo menos. Putaria. A inocência, né? A inocência. Pois é, mano. No SBT passava o show de calouros, né? Show de calouros. E aí era ainda naquela fase que tinha o negócio do pato, tá ligado? O cara cantava mal, o pato começava a gritar lá na tela. Show, o pato não é doideira, show de calouros ali. É, assisti esse bicho aí. Cara. O Manel é... Não, o Manel já era velho na época, né? Então tudo bem. Não, o Manel participava, mano. Ficou de calor. Enviava no carro até ir pra lá. É, pô, é caravana, melhor organizava caravana e tal. O Manel era aquele cara que mandou... Que disse que ia lamber o esmeril, né? Programazão ali que era famosão ali da TV Cultura, esse todo mundo lembra, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Esse aí tem nem perigo do cara não lembrar, mano. Nunca assistia, mano, Castelo Rá-Tim-Bum, hein? É, o Manel aí já tinha era filho, mano, os filhos do Manel. Ah. Tu não assistiu, mas o teu filho número 2 disse que era bom, né? Assistiu e disse que era muito bom, né? Dentro da sua peida. Eu acho putaria, mano, que o Castelo Rá-Tim-Bum tem 90 e tantos episódios, mano. Sério? Vixe Maria, mano. Cara, e por que eles passavam em loop os mesmos, cara? Fala, meu Deus do céu, mano, tem isso aí tudo mesmo, mano. Mas é igual o Chaves, mano. O Chaves tem quase 300 episódios, né, não? E o cara... É não, mano, o cara fez assim. O Pingu, mano, o Pingu ali tem 150 e tantos episódios. Ah, mas o Pingu passado é a balma. É? Passaram 10 do Pingu, mano, tá bom demais. E olha lá, né? É, mas não tem nem perigo, mano. Eu me lembro de 3 episódios do Pingu, mano. Nasce a irmã dele, ele indo pra escola e ele construindo um iglu. ele construindo um iglu, cara, ele passava direto, né, cara? Pois é. Pronto. E que inclusive esse do iglu deve ser o primeiro, né? Que é a origem, né? E tal. E o dele brincando com a foca, né? Que era amiga dele. Isso aí passou uma vez só do mundo. Mas o Castelozão era um dos meus programas favoritos, mas da TV Cultura. Cara, eu me lembro quando o Castelo Rá-Tim-Bum estreou, eu era estudante, mas no colégio era só o pessoal comentava, mano. Caralho, mas tu viu o Castelo Rá-Tim-Bum de ontem, não sei o que, muito doido. Aquele negócio lá dando um nó na Celeste, mano. Nó na Celeste. E aquela putada, ah, mas tu viu a loucona lá que fumar, que só uma porra cai embora, mano. Não, mano, é o demônio, mano, não sei o que e tal. Era a única personagem que eu não gostava muito ali, mas eu gostava do Bongo, do Etevaldo ali também, era massa também. Inclusive o Etevaldo parece o Ronaldinho Gaúcho, né? Nossa, é comparativo inacreditável, que a gente tava tipo um futebol, né, cara? Os episódios também do Doutor Pompeu, Pompídio Pomposo também era massa, velho. Os bichos ali. Fala isso três vezes rápido. Fala aí, Manel. Fala aí. O cara parou no Pompeu, Pompeu. Fala, não, deixa eu falar, Manel. Fala, Manel. É mais engraçado, Manel. Mais engraçado, Manel. Eu já te lasco, lá que eu tô, mano. Ai, vai tu. Ah, eu lasco sozinho, mano. É porque eu sei que eu vou conseguir, mano. Aí tu fica mais engraçado. Fale logo. Doutor Pompeu, Pompilho Pomposo. Doutor Pompeu, Pompilho Pomposo. Doutor Pompeu, Pompilho Pomposo. É o vulgo Doutor Abobrinha, né? Outro sabia que a Sandra Nemberg trabalhou, né, no Castelo Rá-Tim-Bum. Foi não, mas... Sim, foi. Olha, ela era a fadinha, mano, do lustre. É não, mas... É, pô. Eu vi essa bicha aí, eu vi. Caralho, mano, do passarinho, que som é esse? Uhum. William Bonner era aquele rato, mano. Não. Aí é. Era não, a mesma reportagem que eu li diz isso aí, mano. Que William Bonner dublava aquele rato ali. Caralho, bicho. É sério que o William Bonner lá dublava? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano, claro. Ah. William Bonner começou na Globo com 15 anos, mano. Mas a menina realmente era, né? Ela era... A Sandra Nemberg era. É, eu lembro disso. A Morgana também era uma atriz, apesar de não parecer, né? Todo mundo ali é atriz, tirando o Nino, que ficou só naquele personagem mesmo. É porque o personagem foi maior do que o ator, né, cara? É aquele problema do personagem. É que nem o cara do Harry Potter. Então vê o cara do Harry Potter e fala, ah, o Harry Potter. Mano, eu não assisto um filme do cara do Harry Potter. Primeiro que eu não sei o nome dele real, sim. Diretamente com o Harry Potter. Pois é, a mesma coisa também do Frodo. O cara vê, ah, o cara do Frodo, é o cara dos Anéis. Não é nem Frodo, é o cara dos Anéis. Do Frodo. Aí é que nem o Nino. Hoje em dia a gente vê o Nino e olha, é o Nino. Cara, pode eu fazer. É doido, mano. Não tem nem perigo, mano, de eu chamar o nome daquele bicho, mano. O nome do ator, mano. Tu sabe que rolou um tempo desse um boato que esse cara tinha morrido, né? Sim, não, mano. Eu lembro disso. Foi, mano. Inclusive, eu nem sei se ele tá vivo mesmo hoje em dia, mas... Eu acho que era boato, cara. Acho que ele não morreu mesmo, não. Cara, será? Não, sei que o Etevaldo morreu, mano. Etevaldo morreu de AIDS. De AIDS, mano? Foi. Mas tu tem certeza, porque tu sabe que é um negócio perigoso tu dizer que alguém morreu de AIDS sem ter certeza, né? Ah, ele morreu mesmo. De AIDS, o... Ele morreu mesmo de AIDS, eu acho. Mas ele morreu mesmo ali, o cara. Então, daquele elenco, só quem se deu bem mesmo foi o Marcelo Tais, né? Marcelo, de novo. A menina não tá lá, a Marcelo de Dois. Sandra Nemberg, né? Ah, tá bem, cara, ela. Doutor Vitor, mano, também até hoje tá aí. Não, o Doutor Vitor não tá bem, não. Tinha um programa da 5 que tinha aquele maluco do Danilo Gentili, cara. Como é o nome daquele cara? É o... Danilo Gentili? Não, o que fica com ele. É o... Sim, pois é, tem um maluco que ele fica apresentando junto com ele, que é o Roger. Cara... Hã? O Roger. Não, o Roger é da banda, cara. Tem um cara que é tipo super apresentador. O Gordinho? O Marcelo Mansfield. Marcelo Mansfield, cara, tinha algum programa da 5 que tinha ele, não tinha? Tinha não. Tinha. Não lembro não. Tinha. Esse Marcelo Mansfield, sei lá o quê, mas não apareceu um tempo desse, mas esse bicho era coadjuvante de novela, mano. Não. Eu tenho certeza como tinha um programa da 5 que tinha ele. Agora, não sei se era dentro do Castelo Rá-Tim-Bum, mas tinha. Eu acho que ia ser um cara muito parecido com ele. Não, tinha ele. Eu tenho certeza absoluta, cara. Vou botar aqui no Wikipedia, né? É o nome do garotão. Aí. Marcelo mesmo. Tem uma porque... lacuna zona violenta aqui de desempregado, viu, desse bicho. Tem, trabalhou mesmo, tá aqui, ó. TV Mix, o bicho era o Doutor Barbatana, mano. Olha aí, tu desliga tudo, balé aquático. É, exatamente, não tinha? Ah, olha aí. Fala, meu Deus do céu, mano. Vocês duvidando de mim, cara? Trabalhou também no X-Tudo aqui, o bicho era o Presenter. Faço a mínima ideia o que é essa porra. Nem vi, mas só lembro da culinária. O bicho também trabalhou no Zorra Total como Senhor Banana. E é tarinha também, né? Senhor Banana. É, todo mundo tem uma época triste na sua vida, cara, né? me lembro ali do Castelo, mas os episódios do Doutor Abobrinha, que esse bicho chegava. Teve um episódio que ele quase conseguiu comprar o Castelo. Todos, né, cara? Que já era um baitola, mano. Tem um que ele compra e desiste aí. Ah, eu comprei aqui, mas vou devolver pra vocês, né? Porque vocês sabem que eu preciso muito desse emprego. Se eu comprar, eu perco personagem. Isso aí é impraxe. Lembro também o episódio do... que eles vão pro sítio da casa do Bongô, mano. Episódiozão doideira, mano. Eu não lembro não, viu, mano? A mulher, a mãe do Bongô, mano, faz uma porrada de comida, mano. O cara morrendo de fome de tarde ali. A égua, bicho, já é isso. Agora, um do Bongô que eu me lembro, que foi sacanagem, foi o concurso de sanduíche. Os caras vão fazer um concursão de sanduíche lá, e aí o Bongô mal é o juiz, né? Ia ter que comer os sanduíches, né, lá e tal. A vingança do entregador de pizza, né? Aí os caras fazem sanduíchezão muito doido, ó, o bauru, o x-tudo, x-salada, sanduíche doce. Aí tem um Zé doido... O Zé doidinho lá que faz um pão com manteiga, ó. É, o Zequinha que faz. Ó, o Bongo, rapaz, mano. Melhor que tem aqui é o pão com manteiga. É só o cara tá certo. Putaria. Ô, bicho fuleiro, ó, aquele Bongo ali, mano. SBT ali teve uma porrada de programas doido, né? A começar pelo Bozo, né? Bozo ali. Bozo. O Bozo, ele é sucesso internacional, né, na época. Ah, é, né? Ele é, na verdade, um programa de outro país. É uma franquia. O Bozo é uma franquia. É, mas esse bicho aqui, quem interpretou ele foi o Luiz Ricardo, né, meu? Teve algum lugar que o Bozo fez mais sucesso do que aqui? Indonésia. Indonésia? Nossa, cara. O nome do cara é Bozo também, nos outros países. E aí? É, mano. Xima, já é isso. Então, Bozo não tem nenhuma referência com a língua portuguesa, não, mano. Bozo. Foi agregado futuramente no dicionário pra exemplificar caras muito magros que tinham pezão. A negada chamava de Bozo. É no Bozo que tem a vovó Mafalda também, é, né? É, a vovó Mafalda, o papai papudo, né? Aquele cara lá que vivia puta e tinha um cabelinho. Pedro de Lara, né? Pedro de Lara ali, Pedro de Lara. Formato clássico de programa de auditório americano, né? Os palhaços lá tudo fuleirando e tal. As crianças fazendo umas provazinhas. O negócio que eu me lembro do programa do Bozo, mano, com a chave virada, era as pistolas d'água, ó, mano. É doido, esse bicho sorteava umas pistolas d'água irada demais, mano. Tá vendo como tu é idoso, mano? Tu assistiu até do tempo do Bozo, mano. Eu nem sou estudo desse tempo aí, é, mano. Não, eu já trabalhava na época, mano. Eu era criança, mano. Não sou nem desse tempo, eu nunca nem vi essa porra, mano. Bicho mentiroso, mano. É antigo que só a porra, se der, te diz que é os outros, ó, parei. Querendo sair, né, mano? Ah, o importante é a aparência, meu. Eu aparentando ser bem mais novo do que tu, tá negócio. É tarefa que o Silvio já era esperto, né, mano, nessa época. Mano. Desde o começo, o Silvio, ele importava uns programas ali internacional, mano. Eu não consigo imaginar um cara rico burro, cara. Não dá. Doido, mano. Nunca consegui imaginar o quê, mano? Um cara ficar rico sendo burro. É mesmo, viu, mano? É. Será que existe algum cara rico burro ali? Não, rico burro deve existir. Ficar rico sendo burro, não. Até porque o Silvio não nasceu. Né? É. Porque o Silvio não nasceu rico, ele ficou. É, o problema é ficar. Você ficar rico sendo burro não dá. Você tá entendendo? Aí, mano, um assunto interessante. Se alguém souber alguma história, né? Algum ouvinte, um cara muito burro que enricou. Sem ganhar na loteria, por favor, né, cara? Ele jogou e ganhou na loteria, é óbvio. Jogar na loteria. É apelação. Vale não. Outro programa ali que eu... É, mano, tu percebeu que indiretamente disseram que tu vai ficar na pobreza eterna. Né? Não posso tu deixar ser barato, não. Programazão ali, escroto, que eu me lembro, ali do SBT, era o programa do Sérgio Malandro, velho. Era uma escrotidão muito grande, mano. Porque esse bicho, mano, vivia... Era um programa infantil, mano. E esse bicho vivia frescando, mano, com a galera. Ah, não sei o que. tipo, o Sérgio Malandro, meu cara, pode dizer que esse bicho é um showman mesmo, viu, mano? É doido. Porque mamar qualquer indivíduo, mano, que já trabalhou na vida dele, mano, tem dias, mano, que o cara chega no trabalho puto, mano. O cara não quer falar com ninguém, mano, o cara quer só trabalhar. E o Sérgio Malandro, mano, o período que esse bicho ficou na televisão, o bicho era elétrico, o programa todinho, mano. É? O cara, tu não viu o Sérgio Malandro parado, não, mas esse bicho correndo de um lado pro outro, gritando, dando uma mãozada nos gorila, né, que ele arranjava lá e tal. Os gorila. É, tinha a porta dos desesperados, velho. Ixi, mano. A porta do desespero, um mano. Desespero o quê, mano? Desesperados. A porta do desespero pra mim, viu, mano? Ixi, vaziladas no panel. Alzheimer. Olha, quer empurrar vaziladas nos outros, aí dentro. É, bota a porta dos desesperados aí. Não, porta tô ligado. Desesperado. Era a taria, velho, que chegava assim, aí o Sérgio Malandro. Ele rapapocou duas vezes nesse programa, aí quer que usou pra porta. O Sandro escolheu um menino, é, velho, escolheu a porta aí e tal, não sei o quê. Aí o menino lá escolhia, caiu do lado da porta aí e tal. Se sair o fulano, tu ganha. Se sair, eram uns brinquedos fodão, mano, ali na época, meu, o cara ganhava. Ele tinha parada de gritar, não, grita, grita, puxa o cabelo, dá uma porta de costa. O bicho gritava demais, não, mano. Era o negócio do pulão no rio, nada, nada, o jacaré, o pivete gritando, dói jacaré. Pivete gritando igual um jacaré? Não, porque o cara tá no rio e apareceu um jacaré, mano. O cara tem que gritar. Taria, o cara abriu a porta, tinha um gorila, o cara, ah, o Sérgio Malandro começava a gritar barra ainda, mano. Não dá valor, essa porta de desesperada aí, é massa. O que assustava não é nem o gorila sair, era ele conseguir gritar mais ainda, né, cara? Ele era assustador. Ele tinha uma garganta boa, viu, mano? Porque o cara gravava segunda a sexta, mano, gritando 4 horas por dia, velho. Lembra ali de uma época do programa da Xuxa, mano, que ela ficou grávida, aí ela não pôde apresentar o programa. Aí ficou mó mistério, né, quem é que ia apresentar o programa da Xuxa na semana e tal. Aí quando vem, mano, descendo ali o disco voador, mano, aí sai o Sérgio Malandro. Ah! Mas não, mas tem certeza disso aí, mano. Absoluta, velho. É doido. Ou como é que o Sérgio Malandro apresenta o programa da Xuxa, eu perco essa fase. Aí foi um dos programas, foi o maior índice de loucura. Esse bicho chega, de loucura. Programa da Xuxa! Gritando. Inclusive, o Sérgio Malandro foi o príncipe da Xuxa, né? Rosaria, velho. É, mano, o Sérgio Malandro, o bicho era louco, mas não era besta, né? Isso é filme? É. Ele era o Bob, né, no filme. Não lembro nem qual o filme, não sei se é o último. Lua de Cristal, pô. É, o Lua de Cristal, né? Aria, o Sérgio Malandro. Ele era um bom ator, mano. A Globo devia investir nele. Bom ator? Como assim, cara? Era um bom ator, pô. Negado de ver, bota ele numa malhação, numa coisa assim. Nossa, que imagina. Meu, não, tu sabe por quê? O diretor, né? Diretor do colégio. Pronto, aí o negócio que alavancava a malhação, Sérgio Malandro como diretor do colégio. Aí tinha nem perigo de eu pegar. Aí não tinha. Aí o. Como é que se diz? 4 horas o expediente lá no trabalho parava, mano. Obrigado até assistir. Fico imaginando até o episódio, mano. Esse bicho chegando assim, os alunos chegando, né? Vixe, mano, hoje vai trocar o diretor. Aí o maior mistério no episódio inteiro. Vixe, mas que é o diretor do colégio, não sei o quê. Gorila, né? Correndo lá do aparece o gorila assim, bicho, já abençoei. E quem é o diretor? Aí no final do episódio aparece o malandro. Yes! Grita. Aí termina o episódio, mano. O cara, vixe, é agora que tenho que assistir, mano. Eu fico imaginando um negócio, tipo assim, que a malhação pega, tipo, por exemplo, é gravidez na adolescência. Aí, de repente, chega a meninazinha, eu estou grávida. Tá grávida! Yeah, yeah! Pega no bucho, pega no bucho! É por isso que eu tô dizendo, mano. Dá alavancar a audiência, mano. O povo quer ver isso aí, mano. Os adolescentes se fudendo e o adulto zoando com todo mundo, mano. É isso aí que dá audiência. Eu tá aí o cara dizendo, não, mas minha namorada tá grávida, e o Sérgio Malandro, ah, não sei o que, fazendo aquele, se foda. Ele vira pro cara e o filho não é teu, ele, como assim, ah, pegadinha do malandro. É esse bicho lendo o DNA, né? Do Fialei. Do Fialei. Quem é que lembra do TV Animal com o Gugu? TV Animal era massa. Esse programa que eu achava horrível, mano. Eu achava massa. Ah, meu irmão, mano, desde o tempo do Otávio Mesquita, que aquele programa ali pra mim era sem futuro. Sem futuro. Ah, não tem lógica, não, mano. Programa de animal, mano, em plena tarde, mano. Taria, alô, o Globo Rural, mano, eu não digo nada não. Manhã cedo, tal, 5 horas da manhã. Eu acho razoável, mano. Agora, o cara, 3 horas da tarde, mano, liga a televisão pra ver o animal. É porque ele era mais um estilo passo-repassa, né? Ele não era. Passo-repassa? É, ele não era falando sobre. Tipo, documentário sobre animal e tal. Ele era tipo uma brincadeirazinha e tal. Ele era assim, né? Ele passava uma cena de um documentário e perguntava em cima da aquilo, né? É. Mas não era o documentário inteiro, era por partes, né? E tal. Taria, agora... Mas tu acha que o Passo Repassa deve entrar também? Passo Repassa, mano. Entra, mano. Tu é doido. Não, Passo Repassa aí já era cabível. Passo Repassa era foda, mano. Tu é doido. É legal. Foi a única coisa que o Sérgio Puxado fez boa, né, cara? Não, o Gugu, que ele herdou do Gugu, né? Mas uma coisa que ele herdou do Gugu. Não, mas a época com o Celso Porcioli, cara, foi a melhor, cara. Vamos ver. Nunca foi bom em apresentar coisa de criança, não. Eu achava ele um saco. O Gugu? Uhum. Ele tinha a cabeça meio grande, né? Assim e tal. Espantava as crianças, né? É, mano. Achava legal ali. O Passo Repassa. Agora, a melhor fase do Passo Repassa que tinha era do Ratinho. Estivaria. Ratinho? Caralho, de que isso? Sério? Doido, mano. Tá comendo cocô, mano. Aí, já apresentou, mano, o programa. Ele quer frescar, mano. Eita, porra, velho. Bom, como é que vocês se dizem fãs do Passo Repassa e tu assistiram o Passo Repassa quando o Ratinho apresentava, mano? Que isso? Não, cara, tu tá putaria, peraí. O Ratinho? Celso Portioli e o Gugu, eu lembro, mas o Ratinho ali. Ele devia ser um escrotão, né, mano? O Ratinho e o aquele. Como é? O Bola, né? Uma aposta de 10 reais com o Gugu, né? Tá oferecendo. Ah, peraí. Ele é contra Jean Giovanni? Ele tá procurando, no Google aí, ó. Eu me lembro, mano, de um programa, mano, do Passo Repassa, que era o Maguila e outro cara. O Maguila, ó. Era o outro cara morreu, né? Era o Celso Portioli que apresentava. Era o Maguila, tava jogando Maguila e outra pessoa. E do outro lado, Latino e outra pessoa. Só me lembro desses dois. É legal que é tipo, e outra pessoa, né, cara? Só lembra dos teus ídolos, né, mano? E aí? O Maguila e o Latino, né? Se fuder, vai dentro. Latino. É fãzaço ali do Latino, mano. O Maguila ali, eu me lembro que o Maguila ali parece o PC ali. Eu acho. Não, mas o que eu me lembro, mano, é que o Maguila parece o Tim Maia, cara. Também, tá isso. Maguila encordasse uns 80 quilos. Maguila parece ser o meu tio, mano. Aí todo mundo vai conhecer o tio, né, cara? Aí realmente, porra, é mesmo. O Maguila é a cara do tio do Joel. É o... Como é que eu não pensei nisso antes, né? O Celso Portioli fazia uma pergunta. Aí o Maguila não tinha muita coordenação, né? Aí o Latino apertava o botão antes do Maguila, né? Aí o Maguilazão puto já. Tava levando a porrada e corta na cara ali. Eu sou o Celso assim, aí, né? Acaba o problema aí. Não, mas ainda falta essa pergunta aí. Não, Maguila aqui, é, bateu na gente aqui, mano. Maguila já puta ali, porque tava levando tortada direto, mano. Mas assim, o Maguila foi um cara que eu nunca achei que ele tinha cara de mal, não. Eu sempre achei ele muito gente boa, sabe? É. Assim, pelo que aparenta, ele sempre parece ser muito legal, cara. Ah, o Maguila é mó limpeza, mano. Agora eu me lembro de um jogo aí, mano, do Passo Repassa, que teve as épocas, né? Teve a época que era só artista e teve a época dos colégios, né? E teve uma que o Falcão participou, mano, né? Época do Gugu, eu acho. Então é doido, mano. Falcão ali, mano. O bicho é se garantindo, mano. Não levou nenhuma tortada. O Falcão, cara, ele faz cara de ser besta. O Falcão é muito inteligente, acho muito inteligente mesmo. Gente má. É, mas esse bicho é todo doideiro, não. Arquiteto. Isso é o mal do cara trabalhar de palhaço, mano. Nada que o pessoal diz, o pessoal erra na seriedade. Pois é, mas ele é inteligente, muito inteligente só, mesmo. Só deixando um parênteses, que o cara ser arquiteto não significa não, que não, mas ele tem outras. Não, cara, o cara ele é inteligente mesmo, cara. Se você for ver ele, cara, ele entende muito de música, muito mesmo. É? Tá ele volta, se tu for ver nesses programas atual do Silvio Santos, volta e meia ele tá por lá, cara. Se tu for ver, ele acerta quase tudo, cara. Cara, ele é muito inteligente, cara. É, toda vida que ele precisa trocar o carro, né? Ele vai no qual é a música. Trocar o carro. Eu sou um fã do. Ele é muito Falcão. Foda, cara. Ele. Programazão ali do Gugu também, que é aquele programa de videogames dele. Taria demais, né? Isso é antigão, viu? Como era que era o nome, mano? Do pro gameplay do Gugu, é, mano? Alguma coisa assim. Gugu no videogame, eu acho que era o nome. Era game alguma coisa. Gugu fã de videogame. Videogame do Gugu. É, mano, eu dava maior valor àquele programazinho da Angélica que dava as dicas dos jogos, mano. Dica dos jogos? É, mano. Umas paradazinhas no jogo, ela dava. Tá alombrado, mano. É, não lembro não. Era doideiro. Se liga não, tô. Videogame, tá dizendo? Aham. Uhum. A Angélica. É, ela tinha no final do programa, era no meio, sei lá, ela dava umas dicas de jogos. Ela dizia dica do Nintendo 64 e tal, não sei o que. Dica do... Daquele do Tekken. Aprendi uns golpes do Tekken lá. Aquela espada da... Aí, um golpe com a espada do... Daquele doideiro que parece um... Yoshimitsu. Um samurai. Yoshimitsu. É esse bichinho mesmo. Yoshimitsu. A gente é, espadada dele. Ele só tem que lembrar que o programa não aconselha, nem influencia ninguém consumir drogas e jogar a bola e vir gravar o programa. O que cada participante aí diz e age é de inteira responsabilidade dele. Mas tu lembra não, mano? É, não lembro disso não, mano. Tu não lembra, mas já tem isso, mano. É. E olha que o Jorge Angélica, do bambu no ar. Angélica. O cara que depois de bambu. Negócio de ser animado também e tal, não sei o que, ela tinha essa parada de dar dicas de videogame, de jogos. Eu aprendi essa porra, esse negócio do... Tá imaginando essa cena, mano? Já tá indo no programa e pega o controle do 64 aí na mão, e tu sabe que o vídeo dela tá muito louco, mano, porque pelo que me consta, mano, nunca saiu um Tekken pro 64. Eu disse que era do Tekken pra 64, mano. Isso, olha lá. Olha como é droga, toma. Ai, mas tá gravado aí isso. Toma. Carrosselzão. Nossa, cara. Ah, mano, falar um programa bosta, mano. Não, doido, cara, mano, tá doido na novela atual, cara. A primeira era foda, mano. No colégio todo mundo que era negro era Cirilo, né, cara? E todo mundo que era gordo era o... Quando aquele é o... Jaime Palilo. Era Jaime, né, cara? Inacreditável isso, cara. Xê, o apelido do pivete é Jaime Palito. Palilo. Cara, esse bicho tá louco, ó, velho. Bicho preconceituoso, ele assim, como é que pode? O cara é gordo com apelido de palito, ó. É uma putaria do Cirilo, mano. Uma história dele que ele interpretando o personagem, mano, o ator ficou com depressão, mano. O ator que interpretava o Cirilo. Foi mesmo. Foi, mano. Mas assim, cara, se você for pegar o Carrossel em si, a novela é o Cirilo, cara. Cirilo, ele é o... A história gira em torno dele. É, cara. E é muito bom, cara. O problema é que, tipo assim, tem um resto, né? A história era boa ali. Não, cara. A história era boa quando era focada nele. Os outros personagens tinham uma história muito fraca, cara. Mas tinha já... Eu me lembro que tinha uma gordinha romântica e a cover da Chiquinha. E a Maria Joaquina, né? Que era... Aquele Cirilo, tá vendo? Joaquina, aí que tal? Tu for pegar, tudo que tu lembra do Carrossel, basicamente é voltado ao Cirilo, porque ele era o principal, entendeu? Tipo assim, ele fosse o principal, mas que ele... A melhor história girava em torno dele, entendeu? Não, aquela parada que até a gente já comentou do negócio da jornada do herói, mano. Nossa. É, o Cirilo levava tanto fumo, mano, que nem que o cara não quisesse, o cara se comovia, aí, porra, mano. Porra, mas... Eu ainda tenho esperança que o Cirilo vai sair da merda, mas vai conseguir... Eu acho que era. Tu é doido, dava muita pena do Cirilo, mano. Puta que pariu, mano. Tu é doido, mano. E ele queria namorar a Maria Joaquina, né? E não, é, não sei o quê. E a Maria Joaquina só queria aquele meninozinho que era o rico ali, que tinha. Eu achava foda demais, mano. Aquele carrinho ali que o menino vinha dirigindo, mano. E afinal de contas era uma novela realista, né? Naquela idade ela já mostrava como é que ia ser a realidade do futuro, né? Mas eu acho que ela não, não sei se era rico o menino que ela gostava, mas ela gostava daquele que era pra ter sido o principal, não? Ah, tinha um cara com o líderzinho deles. Ele era rico, mas o menino com 5 anos tinha um automóvel. É, e o dinheiro. Não, mas falando assim, tipo assim, não era pelo fato dele ser rico, né? Não era pelo fato de ser rico. É o que todas as mulheres dizem. Não é o fato do cara ser rico, é porque ele não compreende, né? As mulheres. Não, eu tô dizendo que é assim, porque, tá vendo? E depois eu que sou o machista do programa. Ah, ele era o personagem lourinho, não sei o que e tal. Não, peraí, que eu acho que eu tô confundindo. Não é aquele que ele é tipo o líderzinho deles, não? Não tem um que é tipo um líder? Não, o líder era outro cara, eu acho. Era um japonês, eu acho. Não tá maluco, cara? Tinha um cara que ele era tipo um líder deles, que... Ele... Ah, mano, é o que usava a bandana do Daniel San? Não, cara, você tá maluco, cara. O Daniel San era outro. Tinha um japonês, sim, na turma. Sim, tinha um japonês, era o... Yakuza. Não vou lembrar o nome desse cara. O Cirilo ali, eu me lembro da história dele, mas que ele queria ter o carro também, né, e tal. Invejoso. O pai dele era pobre, nem não tinha como invejoso. É, porque o cara tem o carro e o outro fica invejando, é invejoso. É, porque ele queria impressionar a Maria Joaquina, né? Aí, ele podia ter uma moto, mas por que ele queria ter um carro? É. Queria comprar um avião também. Também, um barco. Aí o pai dele, no meio da novela, ganha na loteria. Aí compra um carro pra ele, aí o carro preto, né? Vixe, mais foda do que o outro lá, que era branco. O carrozão era foda, mano. O cara via assim, vixe, mano, aí o carrozão aí do Cirilo, mano, se garantindo aí. E o... Mas ele não fica com o Joaquim, não fica? Fica. Eu acho que eu ter, acho o certo que eu... era pra ele ter ficado com ela, não. O certo era pra ter terminado ele passando de carro, ela olhando, olha, ele tá com o carro agora. Daí em cima dele, ele não quer ela. Eu vi uma notícia recente que os pais dessa novela nova, do Carrossel, estão processando o Silvio Santos, os pais do Cirilo. Por quê? Os pais da toa, porque ele tá começando a ficar com depressão também, mano. Xé, um personagem. Vai começar que... aquelas lendas, né, cara? Aquelas. É. Eu tô vendo. Eu vejo o futuro. Não, mas realmente. O personagem amaldiçoado, né? É, vai começar. Ah, porque o personagem é um personagem que é um pouco forte, mano, pra criança. Não, eu acho que é mentira, porque esse cara que faz o Cirilo atualmente, ele ganhou o papel pra interpretar o Michael Jackson criança, mano. É não, mas... Foi, mano, o pai do Michael Jackson veio pro Brasil, escolheu o pessoal pro musical e tal, e quem ganhou foi o ator que interpreta atualmente o Cirilo. Aí o cara fez um papelzão arrebentando como Cirilo, o cara vai processar o Silvio Santos. É, mano. É porque hoje e os tempos são outros, mas antigamente a negada vivia dando mãozada na muleira do cara, mas hoje em dia esse bicho é famosão, mano. Esse ator que interpreta ele atualmente, eu acho que ele é bom, cara. Ele não é pra uma criança, ele atua razoavelmente bem. Eu sinceramente, é legal, mano, nunca assisti um episódio desse Carrossel. Não, eu já fiquei sem computador 2 meses, então eu tive muito tempo livre. Agora o que eu achei impressionante. Não tinha assistido, mas parece que é o sucesso do SBT agora arrebentando tudo esse Carrossel aí, né? É uma novela boa, mano, tu é doido. Ah, não, é o sucesso do SBT. Novela boa, cara. Se ela, você se deu Chaves. Porque eu nunca assisti nenhum episódio dessa novela atual, mas a antiga era... É que tu disse que é uma novela boa, mano. Não, assim... Novela boa. Vocês lembram desse tempo que eu passei sem gravar cast? É porque eu tava sem computador. Eu cheguei a assistir uns 2 ou 3 episódios dessa novela, cara. Tipo assim, é meio ruim, cara. Tipo assim, porque não tem nada da... Professora Helena, Manel, o que é que tu acha dela? Eu não sei quem é, mano. Ora, não. Nossa, cara. Não assiste essa porra, não, mano. A criança, a mais alta é ela. Ora, não sabe. Não assiste essa bomba, não, mano. Vou botar aqui, quem é? Vamos ver aí. Professora Helena. Professora Helena. Mas olha, fica um adentro... É de biquíni, ó. Ei, mas fica um adentro aqui que, apesar da novela ser meio ruim, tem uns atorezinhos bons dela, entendendo? Você vê que tem certas crianças que tem potencial. É. Mas essa aqui mesmo? Xi, mano, já bem é isso aí, velho. Essa pelada aqui. Foi para da zona loucura, ó. Não foi, não. Foi o JTI. Lambendo os beiços, velho. Já fez isso. Caramba, isso. Agora eu saquei quem é o menino dessa mulher aqui. Mas tu tá perguntando a antiga ou a nova? Arduas. Apareceu o link aqui da professora gostosa, ó. É, mas é pra porra. Próximo programa. TV Cruzão era irado. TV Cruz, eu lembro do Hércules, cara, que passava, que era muito bom. É doido, eu me lembro do Super Patos, mano. Super Patos era muito foda, cara. Agora um dos marcos ali do TV Cruz foi isso, né? Que coincidentemente, na época que o TV Cruz já entrou, a Disney tava com chibatada de desenho massa, né? Super Patos ali, mano, era. Super Patos era um dos mais massos que tinha. Então, mais massa mesmo era o Hércules e o Pato Donald ali. Super Patos, eu nunca esqueço aquele primeiro episódio do cara dando a máscara pra ele, cara. Caralho. Massa, mano. Massa. É muito foda, mano. Puta que. Tem? Tem um time de hockey, mano, também, né? Do Super Patos. É baseado no time, cara. Era porra, mano. Aquela máscara do cara, mano. Muito foda, mano. É baseado na formação dos patos, eles fazem lá na hora do ataque e tal. Não sei, aquele voo, os patos em formação de V, aí o ataque dele vai dar ideia. Bocada, mano. Tá aí que o Super Patos daria um jogozão de beatmapzão doideira, mano. Tem nenhum jogo, não, mano, de Super Patos. Deve existir aí. É, tem jogo de tudo. Tem jogo, tu falou que tinha jogo do... O que que tu falou que tinha jogo no começo? Era do TV Colosso, cara. Deve ter, cara. Aí, fizeram do TV Colosso. Fizeram do Super Patos aí. A formação do Super Patos, mano, é uma formação de um jogo de beatmap e briga de rua foda, mano. O cara imagina... É porque foi uma equipe bem elaborada, né? Era tipo, sei lá, tipo como se fosse os X-Men versão Patos. É. Nossa, cara. A melhor definição de todos os tempos do Super Patos. Ah, se fizessem um jogo estilo Capitão Comando do Super Patos, mano, até doido, ia ficar irado, mano. Super Patos é muito foda, velho. Mas ainda assim, o TV Cruz passou o Hércules, 101 Dálmatas. Passou, mas o Timão e Pumba, cara. Era irado demais. O TV Cruz também passou o Marsupilame na época. É, o Marsupilame também foi doideira, mano. Marsupilame... Marsupilame era massa. Ah, e o TV Cruz, ele era tipo um programa, tipo uma TV pirata, né? Tipo não, mas era uma TV pirata. E quem apresentava era o Pedro, né, do Castelo Rá-Tim-Bum ali. Claro que não. Era, mano. O Caju ali. Caju. Se tu tá afirmando isso aí veementemente, eu te garanto que é uma vazilada tranquila aí pra ti. Eu acho que é. Não, e o pior que tudo, mas tu passou tua infância acreditando que aquele cara era o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. E isso não pode sair da edição, né? Tem que deixar que é o Pedro. Tenho certeza absoluta que é o Pedro. Será que é uma terceira aí no programa só? Caralho, mano. Eu tenho certeza que o Pedro do TV Cruz era o Pedro TV Cruz, ó. Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum era o Caju do TV Cruz. Olha que tem três testemunhas aqui gravando. Aí tu vai dizer que o irmão dele mais novo era o Zequinha. Não, eu achava que era, mas não é não. Eu até pensei que hoje tem essa hipótese. É, porque o cara fechava as 5 logo num programa só, né? Não tinha nem que ter cálculo, né, depois. E tinha um macaco, né, um macacozão ali. Era o famoso Dalplay Maca, né. Agora, por que será cancelar aquele bicho, hein, meu? Porque o cara foi ficando muito feio, né, com o tempo. Aí não conseguiram tolerar, não, né, o cara, mano. Parece que o cara tá envolvido em droga, hein. Nossa, será que a quinta vazilada? Não, nem tentei, mais dia... uma vazilada do Joel, mano, já beija. Hoje em dia, né? Vai bater o recorde aí de vazilada hoje. É porque o foda na época era isso aí, que era uma equipe bem estruturada e tal, o macaco. Só que aí naquele tempo, infelizmente, o SBT devia ter um diretor sério, né? Aí pensou aí, porra, mas já tem três caras aí, a gente tem que tirar alguém pra colocar uma menina pra aumentar a audiência e tal. Olharam assim. Se o substituíram o macaco pela maluca, né? Não, a maluca não substituiu o macaco, não, cara. Eles dois ainda fizeram o programa juntos. Mas pro cara não sentir, mano. Os caras já mano. No final do ano aí todo mundo vai ganhar as contas, mas entra todo mundo aí no aviso prévio e tal, e vai entrar uma tal de maluca aí. É, foda aí, que é. Em janeiro aí recontrataram todo mundo. O macaco chegou lá, os caras, pô, isso aí. Concluir, mano. O macaco perdeu o emprego, mano. Que macaco foda, é esse, mano? Foda que a se você for pegar. Acabar de financiar uma moto. Aí é o foda, viu, velho? Foda é que, tipo assim, se você pegar a história é completamente louca, né? Que é um cara que tem uma TV pirata, e a maluca é uma TV pirata dentro da TV pirata, cara. Como... Ora, tu tá por fora, mano. Tu anda nas comunidades do Rio de Janeiro, é isso aí, mano, direto, mano. É a guerra das TV pirata, mano. Onde? Nas comunidades aí pelo Brasil. A Gato Net. Porque naquela época o cara foi revolucionário, né, e tal. Tinha pouca concorrência. Afinal de contas era TV revolucionária entre jovens, né, então. Tinha que ser revolucionário de alguma maneira. Tinha até um contexto político, né? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. É, TV Cruz, né? Agora, uma coisa que eu me lembro, mano, do teu... Chamo, já esse nome aí. É que a primeira vez que eu vi um Macintosh foi no Cruz, mano. Esses bichos, nós estamos sorteando aqui um Mac e tal, um computadorzão, loucura. E o pior é que eles não conseguiam passar na propaganda a eficiência do Mac. Apple II, né? Pois é, eu pensava, ah, mas é só porque a porra do computador tem um monitor de tubo colorido, ó. Monitor de tubo colorido. Caramba, meu cara, era engraçado demais esse tempo aí, ó, velho. Era Comitê Revolucionário Ultra Jovem ou era TV Revolucionário Ultra Jovem? Comitê. Comitê, né? Ah, porque era Cruz. Ah, tô ligado, tem razão. Revolucionário Ultra Jovem. Eu me lembrava que era TV, tava errado, né? Teu filho já tinha quantos anos, Manoel, nessa época aí? 72. O mais novo, pô. Aí, o mais massa que lá no encontro, o nego chegava, vixe, esse aí que é o Manoel... É, muito louco. Eu ficava louco, né, cara? É, mas os caras não acreditavam que esse bicho era velho, não, mano. Pensavam que era um cara novinho. Os caras, não, mano. Vocês contrataram um mendigo, mano. Foi pra interpretar ele. O cara, não, vai ser, não sei o quê. Pega. Agora eu fiquei curioso, mano. O que botaram aqui na pauta assim? Seriado da Filomena com o Moacir Franco. Já bem isso. Deixa eu ver. Filomena com o Moacir Franco, mano. Essa putaria do Joel, mano. Ei, Manoel, mano. E vem aí. Ei, Manoel, dá uma olhada. Eu, na putaria. Rapaz, tinha aquele Moacir Franco ali. Putaria. Eu me lembro desse programa. Quem gostava ali era minha mãe. Tá falando daquele... Coitado, eu acho. Coitado, é. Nossa, cara. É pro cara ver como é que era antigamente, né, mano? Pra uma... Eu não tenho nada contra a atriz que fazia Filó, nem nada, não. Mas pra aquela atriz conseguir chegar ao auge do humor, né? O cara ver como o mundo dá voltas mesmo, viu? Se eu não me engano, ela tá fazendo novela, mano, essa atriz aí. Moacir Franco nem se fala, né, mano? Como é que esse bicho conseguiu se segurar tanto tempo, hein? Mas aí que tá, cara. É que nem eu vi uma reportagem... Era amigo do Silvio, mano. É, mas assim, eu vi uma reportagem com o Carlos Alberto e ele falou assim, olha... Caralho, cara vai atrás de uma reportagem com... Não, foi tipo uma entrevista, cara. É uma entrevista que eu vi com ele, que ele falou assim, olha, você imagina se a Praça Nossa acaba. É. Vixe, acabou o mundo. Pra onde é que vai esse pessoal todinho, entendeu? Vai ficar todo mundo cagado, cara. Asilo. Se acabar o Chaves, acaba o SBT, mano. Não, mas falando tipo assim, que não, ele tá falando, tipo assim, que é um programa que é feito semanalmente, entendeu? Se tá acabar, cara, todo mundo fica desempregado, cara, né? Um monte de ator, cara. Esse pessoal vai pra onde, entendeu? O pessoal vai ficar tudo desempregado, velho. Não pode você simplesmente acabar um programa e deixar todo mundo... Tá, mas tu sabe qual é a primeira regra de uma empresa pra ela fazer sucesso? Eu sei qual é, mas... Não trabalha por caridade, mano. Se for assim... Mas aí que tá, cara. É isso que eu tô dizendo. Que tipo assim, que não é que seja por caridade. realidade. É que eles veem que, tipo assim, não, cara, pô, vão deixar o cara na mão, né? A gente tem a possibilidade de ajudar o cara, a gente quer ajudar o cara, entendeu? Eles poderiam muito bem querer ganhar dinheiro, mas eles não querem, querem ajudar o cara, entendeu? É, eles poderiam muito bem fazer um programa de qualidade, né? Mas não, vamos ajudar aqui a negada das antigas e tal. mas é isso, cara. Tipo assim, os caras não querem, pra tu ver, tipo assim, que apesar do SBT todo mundo falar mal, mas tipo assim, é uma questão, tipo assim, você trabalhou comigo a vida toda, eu vou te deixar na mão, tá entendendo? Das melhores empresas pra se trabalhar, essa aí. É, cara. Eles querem salvar a alma deles, mas querem ajudar o próximo, é isso aí. Assim, Franca, tá? Eles estão certos. Agora, o seriadozão foi o auge ali do Moacirzão, foi o meu cunhado, né? Ah, lá vai, eu vi esse negócio na pauta, cara, eu logo, não, cara, não vamos falar disso, né, cara? Ah, mas tinha um Golias, um Goliasão ali. Cara, esse seriado Golias, é muito vergonha alheia, cara. Por nada, isso, não. O Golias, meu cunhado, né? Era uma loucura zona total, viu, mano? Eu não sei quem é que fazia a redação daquele programa, mas os caras eram loucos. Eu acho que era o próprio Marci Franco, velho. Eu duvido nada, velho. O elenco, mano, 33% do elenco era familiar do cara, mano. É mesmo, né? Tinha a mulher do Marci Franco e tudo. Tinha uns filhos, mano, do cara. O Goliasão ali, ele arrebentava, mano, no programa. Era putaria demais, mano, esse bicho. Porque a história do programa, né, começava porque o cunhado do Marci Franco ia passar uns tempos dentro de casa, né? Aí, rapaz, não sei o quê, só vai ficar com tempo aqui. Ah, mas só alguns meses e tal, aí. Chegava o Goliasão com as malas e ficava um tempozão lá. Ah, agora eu vou morar aqui, mano. É doido, né? Que é o legal dos programas do SBT, que é tipo aquela piada clássica, né? O cara, né, mas cunhado não é parente, não sei o que, o bicho enche o saco, porra. Aí os caras pegam uma piada leve e constroem um seriado todinho em cima, né? É, não, mas vamos fazer aqui 4 temporadas de um cunhadozão escroto enchendo o saco do cara. Esse programa eu não conheço, não, esse bicho aí. Eu pessoalmente não gostei, achei um programa bem, muito chato. Ele passava, acho que dia de quarta-feira. Ah, eu acho que eu sei qual futebol, era, agora lembrei. Acho que ele passava quarta-feira pra competir futebol, né, se não me engano. Pois é, mas era a grande aposta pra desbancar o Brasileirão, era o meu cunhado, mano. Ixi, Mario. Caralho. Ah, mas tu sabe qual é um seriado que ficaria massa, mano, ali, se estivesse produzido? Era o seriado do Mestre. O Mestrezão ali ficava... Aquele? O Mestre do Aula, é? Deixa o Aula ali, é comédia, viu? Ia ficar um seriado tão massa. Outro seriado ali tinha um Golias que era massa, mas era o Escolinha do Golias, mano. Esse daí, mano, o cara chora de rir, mano. Agora esse era bom. Puta que pariu, mano. Esse aí você tava falando de um seriado ruim do cara, mas esse seriado aí é bom. Acho é fantástico, mano, o Golias nesse aí, mano. Fantástico também é um pouco demais, mano. Convenhamos, era bom, né, cara? Mas o Golias, mano, ele conseguia levar o programa todinho sozinho, mano. Ele... Tu sabe o que é que eu admiro no Golias, mano? Porque ele é ele mesmo em todos os papéis que ele faz, né? É verdade, isso é um agravante importante. Por quê, mano? Era sempre assim, né? Era o Carlos Alberto, que era o professor. Aí tinha os alunos figurantes sentados lá atrás do Golias. Aí tinha a menina que era inteligente, sentava do lado do Golias, e a burra, né? Sentava do outro lado lá do Golias. Aí, mano, tu é doido, mano. O Golias ali, bicho, todo episódio, mano. Esse bicho arrebentava demais, mano. Era só os três, mano. E ele ali segurava o programa inteiro, mano. O que eu achava interessante, por mais que esse bicho já tivesse superado meio século, né, de idade, mano. Esse bicho era impaciente que nem uma criança pequena mesmo, né, malino. Esse bicho olhando pra um lado e pro outro aí, mexendo no caderno da lei. Aí todo mundo ficava calado, esse bicho dava um grito, né. Achava massa que sentava de trás dele um anão, né. Inclusive tem esse método aí, mano. Um dos primeiros programas que começou a empregar anãos, né? Era massa porque o Carlos Alberto perguntava uma coisa pra ele, aí ele não sabia e virava assim pro anão. Ei, bichão, e tu sabe isso aí? Eu acho que é não sei o quê. Aí o anão contrariava ele assim, não, mas tu é doido, é isso aqui. Aí esse bicho, se tu lá sabe de nada, aí tacava a mãozada no anão. Pá! Mas esse é um esquete de humor que tem que voltar com uma mãozada que o cara cai, mano. Essa piada é boa demais, mano. tá dois caras discutindo, um tá com a mão na cara do outro e o outro cai, mas é engraçado demais, mano, essa piada aí, mano. Até ele na Praça é Nossa, ele fazia o Pacífico, né, no, na escolinha do Golias. É. Aí no, na Praça é Nossa, mas esse bicho fazia o Bronco, mano. Era tipo... E só mudava o nome, né? A roupa era a mesma. É. O bonezinho. E a putaria, que ele era tipo um dono do restaurante lá, né? Do bar, sei lá o quê. Aí os caras vinham falar com ele, pedir alguma coisa assim. Aí ele chegasse aí, ai daí, mas tacava a mãozada na nuca do cara. Porque eu achava putaria, velho. Porque esse bicho, véio... É porque era uma parada meio louca, né? Não tinha nada a ver o cara lá, nada dele, né? Não, porque ele tacava a mãozada, mas o cara via que ele tacou mesmo de verdade. Ele tacava a mão usada e que o pescoço do cara ia meio pra frente, assim. Ah, vixi, velho, Goliasão aí. Xinxame, ó, velho. O Golias ali é um carazão foda, mano. Morico. Golias. É, não, né? Falou da... Foi. Falou, é. Falou da Praça Nossa. A Vera Verão, cara, era muito engraçado, cara. Nossa, cara. Mas o Golias morreu. Morreu? Eu acho que sim. Não, não, mas tá aí ainda, mas joga bola toda quinta. A parte mais básica que eu acho da Vera Verão, mano, é que quando eu estudava tinha um cara de uma série menor aí, sei lá, faz a oitava série, o menino fazia a quinta. E ele era um afrodescendente grandão, né, assim e tal. Aí, pra idade dele, né, o cara era um jovem garoto e tal. Aí os caras de sacanagem botaram o apelido do menino de Lafon, né. Eu ria demais da criatividade das crianças, porque poderiam ter botado Vera Verão, né, e tal. Botaram de Lafon, mano. Por atrás do nome do ator, né. É, mano, ficou, tu sabe aquela piada que ficou bem lapidada, mano, que eu quero dizer, porra, essa daí foi... Eu ri demais, ó. Tu é doido, mano. Eu estaria, mano. Era a Vera Verão e o Buiú, né? Deixa o Buiú, é o mirim que por aqui pro ré, o Buiú. E isso aí, mano, também demonstra uma coisa interessante daqueles tempos antigos, que essas piadas leves de homossexuais eram permitidas, né? É, o próprio Trapalhões, mano, tinha uma porrada dessas piadas, velho. Matava ninguém, ninguém processava ninguém, né, mano? Pois é, mas tirando dois caras que estão gravando esse cast agora, que ficaram meio com tendenciosos, mas quase ninguém ficava afetado, mano, por causa daquilo, a exposição ao homossexualismo e tal. Eu já raptaria porque o Didi também tinha a técnica do Golias, né? Tacar a mãozada. Mas a mãozada na cabeça da nuca do cara, né? Mas o Didi tacava e repetia. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. O pedala, né? E repetia três vezes. E o do Didi, mano, era estilo Aquiles, né? Que ele dava um pulinho assim, né? Pra pegar mais embalo. E sempre tava mãozada. É mesmo. Lembra até daquela piada, mano, do cara. Foi assaltar o Didi, mano, na parada do ônibus. Aí o assaltante aqui, aí, não, mas tu vai me deixar assim, tu vai levar minhas coisas sem dar um tiro na minha roupa. O cara dá um tirinho aqui pra chegar em casa. Aí o cara dá uns seis tiros nele, né? Aí, não, mas dá só mais um aqui pra ficar um rasguinho aqui na minha calça, bicho, mas acabou a bala, hein? Aí, acabou, hein? O Didi dá um pulo, hein? Pá! Putaria esse bicho, velho. Capitão aí é bem sacado, viu? Nossa, que dá esse bicho aí. Putaria. Ele congela a cena, né? Pão, pão, pão, pão, pão. É, pão, pão, pão. É, pão. Esse pão, pão, pão aí, velho. Putaria, viar as cabeças deles, assim. Putaria. A cabeça dele fazendo careta, né? Assim, ó. Aí, ó. É, mas vai, eu mesmo, eu sou do Mussum ali, viu, macho? O Mussum ali e o Didi são os mais doideiros. Sim, o Mussum era muito... O Mussum é muito irado, mas tem o capítulo do Mussum aqui, mas que eu só faltei me esguelar de rir, mano. Qual é? Que ele tá, pegando o ônibus, mano. Ele vai pegar o ônibus, aí chega uma mulher, mano, que tá grávida do lado dele, pô. Só perto do banjo do cara, é engraçado, mano. Não, mas o melhor é que esses bichos vão trocar o encanamento do cara, ó, mano. O encanamento é o mais escroto, mano, o negócio do pé de pata. O putaria que ele chega assim, ei, Didi, ei, Mussum, Didi, teu pé cresceu. Os caras. E o bicho era burro, né? Dama, eu tô a ver, não sei o quê. Outro episódio também que foi engraçado da máfia, né? Que tá ele, o Sargento Pincel, que tava fazendo mafioso. Aí o Sargento Pincel para assim, ei, mano, a puta pro Sun aí, não é tu que é o famoso Leão Marinho? Maria, tua mãe. É teu passado, né? Bota aí no Google Imagens aí, Jéssica do Bom Dia e Companhia. O Manel aí já tá voado aí, menino. O quê? O quê? Jéssica do Bom Dia e Companhia. Vocês veem o que cara. Aconteceu com ela, velho. Nossa, velho. Tu vê o que é que aconteceu. Manel ainda tá atrás aí, ó. Hasta la vista, baby.